4 0 3. No solo 08, libera a direita 1219, ao solo. Direita 219, ponto 690. Oi, Salvador, o gol 1924, na alta 10, baixar de trabalho. Gol 1924, avistado, check-in livre, pouso 10, ventando 60 graus, 10 mais. Depois, baixar de trabalho, 24. Salvador, boa tarde, gol 697. Gol 697, autorizado a ingressar na Alfa, reportando da Juliette. Alfa, informa antes da Juliette, gol 697. 18, chame torre 198 nesse momento. 1935. 1935, Delta Lima, chamada com você. Salvador, o bom 328. Bom no 328, reposto passando externo, com o trem embaixo travado, o ajuste é padrão. Ajuste padrão. Quando parar de Itapuã, é, ingressando na rota Tchê para até Farol da Barra, após é, rota Bonfim, é, retorna pelas mesmas, só que ficar transpondo 01 no meio. Gente, Lima, Delta Lima, reposto Farol da Barra. Reportará no Farol da Barra, Delta Lima. Chame torre 1-1-8, decimal 6, decímetro no 0-1-3. E a Índia, 2-6, bacana. Gol 1-6-0-0. Autorizado ingressar na Juliette, posição 02. Já Juliette, já de Juliette, gramática, gol 1-6-0-0. Posso passar o gol a 2-4-0-8-9-3, tá? Azul 4089, após a passagem do gol, autoriza o senhor iniciar o pushback, chama para táxi. 4089. Bom 924, autorizado táxi via Alfa, reporte na sua Juliette. Alfa, reporte na sua Juliette. L6723, mantenha o ponto de espera, boa tarde. A 09 da Gol que já passou externo. Autorizado, Siri. Tá batendo quilo, que é que Gol 1697, autorizado ingressar na Juliette, posição 05. Juliette para 05, gol 697. Web 6723 autorizada a linha e mantém 1-0. No solo, a zona 5, libera a direita e chega no solo, 1219, e tenha uma boa tarde. Confirme para o solo. Volna 322, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, Juliette. Na região aí até o Fala da Barra, por gentileza, para monitorar pra gente. Juliette. Obrigado pela informação, Lima de Lima. Alfa Vitor Juliette, reporte direção de Interlagos. Azul 4089, autorizado a ingressar na Índia, fundo de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro 0013. Decolado ao 16, chame o controle, 1935, boa viagem. 1935, 67, 23. Vamos lá, boa, 1935. Boa tarde, Objeto 6723. Objeto 6723, boa tarde, contato radar na decolagem. Submantenha o nível 330, sai da MOMO. 330 na MOMO, 6723. Bola 328, autorizado a ingressão da Juliette, posição 03. 03, 328. Salvador, boa tarde, Natal. Então, 9505, informações, Serra, água de cópia. Gente, azul 4089, autorizada a linha aí decolada, 1-0, o vento é 1-30 graus, 9-9. Táxi autorizado até a Papai, chame para ingresso na 17, o Whisky Yankee Uniforme. Alô, meu Tango India Bravo, na escuta do controle. Então, 9505, autorizado, comanda Tuba, nível de voo 220. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda e Ilhéus. Em Ilhéus, direto comanda Tuba. Controle 119 decimal 35, transponda 5071. Então, 9505, transponder 5071, no chame pronto para pushback, acionamento. Itap da presente, 6320. Capelha, Capitão Juliette, seu relógio está lá. Capitão Juliette, reporte visual com campo. Temperado de nota certa, Capitão Juliette. Lento, o mais lento possível, pela pista 17. Temos aeronave da Azul decolando agora, com o perfil de saída conflitante. Reporte alinhado e pronto, na 17. O ESC Yankee Uniforme. Azul 4089, decolada aos 20, chama o controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa tarde, 4089. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 4089, cruzando Miquel. Azul 4089, boa tarde, contato radar na decolagem. Submantenho nível 360, da presente voo Leda, após Leda Eudes, 4089. 360, direita Leda, Leda Eudes, 4089. Doria Web 67X23. Prossiga. Possível voo a Buca, da presente. 6723, aguardo coordenação com o centro. Guardando, obrigado. Alfa Vitor Juliette, confirme visual com o campo. Alfa Vitor Juliette, visual com o campo. Chame a torre, 98 decimal 6, Alfa Vitor Juliette. 98 decimal 6, Alfa Vitor Juliette, grato. O Whisky Yankee Uniforme, mantenha-se alinhado. A previsão para decolagem em 3 minutos. Meu controle. Alfa Vitor Juliette, siga para a rotatória. Ao sobrevoar a rotatória, intercepte a final da 17. Segurança pega a rotatória, essa vai na final da 17, Alfa Vitor Juliette. Solo bom, 1806, informação Sierra para Aracaju. 5, boa tarde, SL identificação, autorizado chegada MAN, nesse mantém o nível 050, o ajuste em Salvador na 03, 6315. Ficando o 050 na 03, 6315. Para negativo, 6315, mantenha a chegada. Mantenha a chegada, obrigado. Web 6723, chame Centro Recife no 25.45, alterna no 26.85, bom voo. 2545, 2045, obrigado, boa tarde. 10, saída Fuca, transição Cazu, controle 119.35, transponder 5062. Livre a decolagem da 17, o vento é 130 graus, 1 a 12 de nós. Transponha, boa noite, 06. Boa noite, 06, cruzamento correto, você me fala, pushback, acionamento. Oi, 06. Nordeste do VR de Salvador, vou ir na praia de Bonfim para a chegada Bonfim, chame quando pronto para a descida, o ajuste em Salvador na 03, eu que 01. Vê se mantenha 3 mil pés. O ajuste em Salvador na 0 na 3. 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, Romeu Juliette está autorizado a encurtar sinal se tiver condições e chame na curta. Afirmativo, é encurtar sinal, chamar na curta, Romeu Juliette, grato. Whisky e Yankee Uniforme, decolado aos 24, controle agora, 1935, boa viagem. Controle 1935, Whisky e Yankee Uniforme. Serra tem frequência livre. Whisky Yankee Uniforme, contato radar, suba e mantenha o nível 090, o ajuste, correção, saída da El. Informa o tráfego na sua posição de agora 11 horas, 11 milhas, cumprindo o mesmo perfil de saída, passando o nível 90 agora. É um Eco 990 da Companhia Azul. Positivo, está restrito 090, é isso? Afirmativo. Ele está cruzando uma centena já. O esquenta uniforme, então vai ficar restrito a 090 agora. Afirmativo, o senhor vai ser reautorizado mais adiante. Ok. Sr. Juliette, está livre o pouso na 17. O vento é 1.40 graus, 1.0 nós. Fique atento a pássaros aí durante a aproximação. Autorizado o pouso? Atento a pássaros, grata. Avisa, Juliette. Lima, Delta Lima. Cruzando 80 para 90, o Whisky Yankee Uniforme. Submantenha o nível 150, o Whisky Yankee Uniforme. Agora 150, o Uniforme. É 320, desse mantenha 2000 pés. O ajuste na 0 no 3. Reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Reporta lá, 320. O 4089 da presente voo Yields. Tinha pronto eu da presente 4089, obrigado. Vitorinho da Juliette, mantenha na 1500 pés com condições visuais, voe Paripe, reporte Paripe, confirme pelo B. Afirmativo, solo 28, backtrack, pátio 4, boa tarde. Submantenha o nível 360, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna na 33, decimal 25. 351, 3325, 360, 4089, obrigado. Quarenta por cento, 50, Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, você mantém o nível 160. 160, Whisky. Tá 20 milhas, 18 milhas na minha frente, já com 3.500 pés acima aqui. P360, passando o Duna, complete aproximação, torre 98, decimal 6. 86, ótimo. Whisky Yankee Uniforme, sub mantém o nível 400, aguardando transferência. 400, aguardando transferência. P365, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste no 0 no 3. 1-0, vai. Ok, limpe pouso, assinar 6360. Ativo 0 para repetir. Desse mantenha 3.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Para 3.000 no 0 no 3, né? 3 no 5. Estacionamento, posição 07, gol, 1806. 1806, solo, após a passagem do aeroporto, torre retaguarda, autorizado, chama ataque. Fase 2, autorizado, pushback, 1806. Whisky Yankee Uniforme, submantém o nível 400, chame centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. Foi pelo da presente, Joker 01. Joker 01, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Calibrando 180 para 4.10.13, Joker 01, direto de ele. Na 6305, desse mantenha 2.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Reporta estabilizado no ILS X Rei da pista no 0. Gente, de 100 para 2.000, vai informar estabilizado no X-Ray 63. Muito amigo, Juliette, carteira congelada. Muito amigo, Juliette, vou em rotatória, reporte rotatória. Rotatória, Juliette. Ah, iniciando aí o pushback no portão 7, vai seguir o número 2, via Índia. O ponto de espera é 18.6, 9.5.05. Seguindo a aeronave da frente, a Índia, ponto de espera 32. Firme, regressando a Salvador? Já falei, mas confirma, regresso, já próximo, parou de Itapuã. E aí, que chame a torre, no noite, decimal 6. Chamar a torre, ou no noite, decimal 6, de março. 2-0 no solo aos 3-4, livre a pista pela direita, solo 1-2-1-9. 2-1-9, livre. Salvador, estou formando Lima Delta Lima. Comeu Lima Delta Lima, prossiga. Delta Lima já próximo ao farol de Itapuã, Norte, aí na rota 7, setor sul, para cruzamento, setor norte. O Romeu Delta Lima, curva à esquerda, base pela direita, reporta 2 milhas da final do 7. Romeu Delta Lima. Torre Delta Lima, segue para pouso em Grupo Zulu, buraquinho. Tá, só para o cruzamento, então, Lima Delta Lima, reporta visual com campo. Delta Lima, reporta visual com campo. É, a possibilidade de cruzamento pela orla? Afirmativo, possibilidade de cruzamento pela orla. Reporta no farol de Itapuã, o Lima Delta Lima. Botar no farol de Itapuã, Delta Lima. Salvador, boa tarde, voo no 394. Quem chamou foi no 394, é isso? Afirmo, senhor, informação que erra autorização de tráfego Rio de Janeiro Galeão. Ok, conforme repetitivo, autorizado Salvador Galeão nível 3620, rota Pesolo 10 até a posição SMAP, após conforme rota do plano. Decola da 10, curva à direita, subida da El, Leda, após Leda direto Bridge. O controle em 119, decimal 35, aciona 5105. Portas 3 milhas da final da 7, Victor de Juliette. Reportará na final de 3 milhas da 7, Victor de Juliette. Delta Lima passou para o Itapuã. Gente, continue pelo litoral Lima Delta Lima. Meia 325, passando Duna, complete aproximação, torre na noite decimal 6. 76, Itapuã. Até. Torre, é o Oceané 6315 na final de Passo Duna. Oceané 6315, reporta no externo, baixado e travado. Informa o tráfego no cruzamento do campo. É um tráfego de pequeno porte, um Papa Alfa 32 a 500 pés. 6315. Oi, bom dia, boa noite, 06, ponto de espera pronto. O Oceané 6. O Gol 1806, a linha e mantém pistão 0. Ali mantendo 0. Utilizado ingresso para a remota 1-3. Ingresso, remota 1-3. A linha decola no 0, boa noite, 06. Utilizado para o aeródromo, efetuando o cruzamento sobre teria 35. Gente, o Romeu Delta Lima dá presente, tem condição de ingressar na perna do contra o vento da 1-0? Em condições para ingresso, mas ele vai efetuar o cruzamento pela hora lá da 2-8? O Lima Delta Lima efetua em 360 pela direita, reporta a gente interceptando. Efetuar 360 pela direita, Delta Lima. A final de 3.107, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, efetua em 360 pela esquerda, reporta reinterceptando a final do 7. 360 pela esquerda, reportará reinterceptando, juro. Baixada travada, 6314. 6314, aguardando autorização para pouso, aeronave iniciando a decolagem da pista 10, vento agora 140 graus, 109. Ok, voo no 600, autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, pista 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, transponder 5106 e o controle em 119, decimal 35. Pista mantenha 4 mil pés, Joker 01. Faz mais 0B e canal 35.